Piraí, DGC 1 bar, depois do voo 44, pode prosseguir conforme a rota do plano. 5551, transponda 199, decimal 35, controle. Ele desce para 050, identificando o voo 008, está liberado velocidade? Lima Lima Fox, aguarda na Quebec para ingresso na 17, aguarda. Aproveita aqui na Quebec. Tranquilo, Quebec, projeto 5 de trânsito, chama a torre em 18.95. 18.95, graças ao Quebec. Oi, boa tarde, Papa Tango, Vitor Kilo, Quebec, 4 milhas para a rotatória, visual com 97. Gente, Papa Tango, Vitor Kilo, Quebec, autorizado final do 17, reporta final de 3 milhas, vertical da RIMAN. Sim, se aposta na final 3 milhas, vertical de, da RIMAN, Vitor Kilo, Quebec. Possível. Autorizado, até a ponte espera da 35 autorizado. Porta na Lima. Lima, Lima Fox, se informa que aguardará um, apenas um pouso na 17 após ser autorizado. Depois de partida 35. 3144, livrou o solo aos 45. Chama solo 1219. 219, boa. Yeah. Está livre, já informa o táxi. Ok. Fala Salvador, boa tarde, 3144. 3144, reporta antes da Juliette. 4-4-4. Próximo a Juliette, vou 1-2-5-5. Gente, mantenha, 1-2-5-5. Gente, agora tivemos uma pane aqui, não sei resolver, siga por puxa, então deixa a câmera quando for. Quem modulou foi o 3805? 2545. Vertical da EMBA, o Vitor Kilo Quebec. Papatão, Vitor Kilo Quebec, já está autorizado o pouso na 17, o vento 150 graus, 9 nós. Gente, vem pouso 17, Vitor Kilo Quebec, 35. Confirma apenas o pátio, Vitor Kilo Quebec? Após pátio 5, a outra aeronave está na Papá? Negativo, você não se encontra na Lima, o Vitor Kilo Quebec. Ah, positivo então. Pátio 5, apenas confirmando. Vitor Kilo Quebec. 2545. 2545, tá. Quebec CA, a 1500 pés, desce pelo litoral sul de Salvador, informa na Farola Barra. Mas tem ponto de espera. Autorizado, puxa estacionamento remoto a 2, chama o Quebec, no solo 48, livra direito, papá, pátio 5, livrando sequência. Reporta pro TAC. Ok, é, se eu puder seguir, vamos ter que aguardar, voltaria a chamar. Tá, cadê o 2, 2, 3, 0. Ok, gente. Oscar Hotel Zulu, boa tarde. Prossiga, confirma com sua gentileza o pátio que se encontra e a pista que vai decolar. Papa Romeo Oscar Delta Zulu, está na bata, vai decolar da 197. Ok, qual a atitude que vai manter? Manter de um pé, meu pé. Sim, só um minuto, Cosme. Eu acho que é Delta Azul autorizado, Maceió, da cola da 197, com a proa Nordeste, acionado 0277, controle 199.35. Roda 197, controle Maceió, controle Nordeste, transporte 0277, controle 119.35, Oscar Delta Azul. Operação... Até o Oscar Zulu confirma por gentileza, pra ver? Cara, é o... Eu tô chamando de entrevista errada. O Papa Romeo Oscar Delta Zulu. Oscar Delta Zulu, pra eu ver, por gentileza. 01, autonomia 3 horas. Ok, ele apresenta o posicionamento de decolagem 1918.95, ajuste na 0, no 2. Oscar Delta Zulu. 1895, tá corrigindo, mas o Oscar Delta Zulu. 0620, pegada Mário 964. Confirmou, ajuda? O Oscar Delta Zulu? 1012. 1012, esperado, o Oscar Delta Zulu, já vai ser o Mário. 2901, o Oscar Delta Zulu. Papa Romeo Oscar Delta Zulu, prossiga. Gente, era um no teu bom, três relacionamentos, tinha pronto táxi na bata. Gente, Oscar Delta Zulu, confirma, apenas confirmando. Decola a partir da interseção, direto com o Pro Nordeste. Gente, reporta na interseção, pronto pra decolagem, Oscar Delta Zulu. Através de situação que o Quebec é. Para ingresso circuito, tráfego chamação em 1895. 1895, graças. Torre de Papatango, quilo Quebec Serra. Papatango, quilo Quebec Serra. Passando na farol de Itapuã, reportando a vertical do mesmo, 1 no mil pés. Média, reportará 1 no mil pés, farol de Itapuã. Desceu para 12 mil pés, altimetria em Salvador, 1012, chama estabilizado no localizador. 1022? 1012. 1012, Líder LS, desce para 2000, chamará estabilizado. Controle Salvador, Mike Eco Oscar, cruzando seu TPR. Somente através do Parque de Ituaçu, Mike Eco Oscar. Tomarei através de Ituaçu. descendo de 1500 para a altitude de 3.000. Controle, copiou mais negócio, está abandonando 1500 para 500. Copiado. Tome através do Pitoçu. Pitoçu, ok. Papa Romeo Oscar, Delta Zulu, autorizado a decolagem, comprou a Nordeste, o vento 160 graus, 9 nós, reporta fora do solo. Delta Zulu já fora do solo. Gente, considera se decolagem ao 55, já comprou a Nordeste, aguarda a coordenação com o controle. Nordeste, aguardando coordenação, controle, Oscar, Delta Zulu. Estado farol de Itapuã, o Kilo Quebec Serra, o número 10. Então, Kilo Quebec Serra, apenas confirmando, pouso 97? 3-5. Gente, está presente, reporta nacional da 3-5, Kilo Quebec Serra. Reportará. Papa Romeo Oscar Delta Zulu, chama controle em 119 decimal 3-5. Chamará 119 decimal 3-5, grato, Oscar Delta Zulu. Controle Salvador, é o Papa Romeo Oscar Delta Zulu. Papa Romeo Oscar Delta Zulu, mantenha-se 500 pés, visual, litoral norte, prossiga conforme autorizado. Mantenha conforme o formado, o Oscar Delta Zulu, via litoral. Go 1164, Falcon identification, descend maintain flight level 050, cleared on my arrival. 050, descend now, and Go 164, request for heading to top of 1 intersection. That is up. First clear, it's up intersection, Go 1164. Roger, clear, it's up intersection, Go 164. Maintaining high speed, okay? Roger. Controle o número da rota, estamos fazendo o 2F, quantidade após bomba direto de cima, direto. Roger. 3-5, quilo Quebec Serra. Gente, avistado, livre pulso. Esquerda 3-5, vento 1-60 graus, 9-9, quilo Quebec Serra. 7. 18-9, tempo, obrigado. 1964, desce para 3.000 pés, altímetro em Salvador, 902. Desce para 3.000, estado 2012, com 1964. Acorda se aproximando do farol de Itapuã, reporta na vertical do mesmo. Reportarei na vertical do mesmo. Confirma intenções para correr o Mike Acorda. Se possível, dá presente entrar na Serra do Vento da 17. Não vejo tráfego no momento. Reporta na vertical do farol de Itapuã, pô, tá de brincadeira. Reportarei na vertical do farol de Itapuã. Mais que agora, obrigado. Lima Leon Fox, chame Recife 2085, alternativa 2545, coordena diretamente com o mesmo. 2085, 2545, graças. Boa tarde. Estabilizou o gol, 2008. 2008, compatível com o Lancem LS, chama a Torre Salvador em 198, decimal 95. 1895, boa. Instruções, tráfego na final do 90. Salvador é o gol, 2008, passação em DFA, Campo Avista. Gente. Alasca Delta Zulu. Zulu, escuta. Estimado para o través de Aracaju. Agora. Salvador, boa tarde, azul 4116, 5201, 770, Navarro. Azul 4116, sem identificação, desce sem manter o nível de voo 0620, autorizado a chegar na área. 0060 na área, azul 4116. 008, avistado, livre pouso, pistão no 0, ventura 70 graus, 89, informa o tráfego à direita, quase rotativa, mantendo o setor sul. Ciente, confirme o vento. Vento 160 graus com 8 nós. Ciente. 800. Copiado. Afirmativo, toda extensão. Romeu Mike Eco Oscar, visual com tráfego na curta final do 10. Positivo, tráfego no visual. A retaguarda do mesmo está autorizado o cruzamento da final da 10. Reporta livrando, agilizando se possível. Agilizaremos e reportaremos na final. Mike Eco Oscar, obrigado. Romeu Mike Eco Oscar, confirma somente o pátio, seu destino? Pátio 4. Pátio 4 para o Oscar. Gente. Oscar Delta Zulu, confirme seu estimado de pouso em Maceió. Será aos... Está autorizado para o voo no 964? Autorizado, 2000, livre LS, chama estabilizado, 964. Positivo, reportará estabilizado, voo 1964. Aos 1855. Copiado, 1855, pouso. Clear. Roger, clear, zoom interception, go 164. Dois 008, no solo 02, livre à direita, chama solo, 1219. 219, agora. Romeu Mike Eco Oscar, já cruzou o final do 10, autorizado base, final da 107, pouso autorizado, cabeceira 107, o vento 150 graus, 89. Mike Eco Oscar, cabeceira da 9, pouso autorizado, obrigado. Dono 7, perdão, pouso autorizado, obrigado. Mercedes 1012. Pessoal, aqui é a Leite 1012, Zoom, eu acho que bom. Alô, Salvador, gol 2008, decorando 38. Boa tarde, 2008, prossiga ver Alfa, reporta na sua direita. Alfa, antes da Juliette, do 2008. Vou no 885, reduza para 210 nós. Do 4-1-6, vou Iduna. Presente, Iduna, 4-1-6. Born 164, clear final elastic strap road, runway 10, calm establishment, localizer course, descent to 2000. Descent 2000, we will call establishment, localizer group 164. Já o gol 1964 estabilizado na... 964, complete a aproximação LS e chame a torre Salvador em 198, pessoal 95. 8895, Salvador, gol 964. Oscar Delta Zulu. Frequência livre 1-2-3-4-5 para a coordenação de tráfego fora da área da CTR de Salvador e para ingresso na área da terminal Aracaju, contato com aquele controle 120-3. Azul 4, número 6, desço para 3.000 pés, voltímetro em Salvador, 1012. 3.012, Azul 4, número 6. Gente, considera o solo 05, livre à direita, Oscar, partiu 4, livre à frequência. Batalha 2230, Lima, cabeceira no zero. E aí, mantém batalha 2230. Informa ainda que nesse momento dá para cumprir a primeira opção aqui do uma centena na décima quinta via. Gente, estamos ciente. É, cumpri tom inferior, o parceiro 2230. 230, mantém 3000. Batalha 2230, informa que a piscina 0, pera em sua extensão. 2230. Foro 964, já livrou, solo 07, chama solo 1219. 219, boa. Solo, boa. Voo 1964, livrou. Desde decolagem, 1190, 0 graus, 99. Livre de colagem, para ter 2230. Alfa Juliette, 120, voo 19, né, pai? Livre a tua. Boa noite. Passo de autoração para o sequenciamento de tráfego, até a presente cruz, era como limite o curso do localizador. Ok, mantendo, mantendo a... Go 1164, complete ILS approach, contact now Salvador 12 frequency 118, this is 9895. 118-95, thank you, have a day, go 164. Patrono 96, livre LS, desce para 2.000 pés, chama estabilizado. Livre LS, aí vou estar estabilizado para todos também, obrigado. Passa, ajudar Fernando, 164, deve deixar nossa live. 1164, traffic inside, please land runway 10, wind 190 degrees, 109. Roger, to land, runway 10, go 1164. Batalha 2230, decolando 09, chama controle, 119, decimal 35. 1935, batalha do 2230, boa tarde. Torre Salvador, batalha, passarei 2230, cancele. Passarei 230, contrato radar na decolagem, suba via 180, na saída Arbor. Saída via Arbor, passarei 2230, informo que estamos limitados aqui na, no profile da, da interior, 3 mil pés. Tiago, está reautorizado, subida sem restrições a 180, 2230. Para o 80 sem restrições, passarei do 2230. Ah, meu Oscar Bravo, prossiga. Uma decolou de Serra Luiz de Asa Lima, está com cor de Serra Luiz de Asa Lima. Está mantendo 500 pés, 3 a bordo, código alocado é o 01116, o número Oscar Bravo. Oscar Bravo, mantenha antecipação de Zóis, 500 pés. Também está assinando no 0 antecipando em Simbra. Forme na final para pouso. Boa noite, 5, esquerda, proa 130 para o localizador. Esquerda, proa 130, localizador, com 18. Boa noite, para 210, está livre aproximação. Estabilizado, azul 4196. 4196, complete aproximação, ele é assistindo a torre Salvador em 1 no 8, decimal 95. 95. 185, livre o ILS, isso para 2010, chame estabilizando. Para 2000, autorizado ILS, chamará gol 186. Boa noite, Salvador. Boa noite, Salvador, parceiro 2230, mostrar de guarda direto Elefa. Obrigado, Elefa, 2230. Graças, direto Elefa. Salvador, mais uma vez, 3805, por estacionamento, seguir 1. Autoridade, 3805, chama a tarde. Obrigado. Approve taxi by Alpha, Juliet 10, 07. Juliet 10, 07, by Alpha, Juliet 10, 07. Turri Salvador, boa tarde, 1-885, número 2, guarda fiscaliza, que legal no 0-1-2. 1-0-1-2, Alfa Serena 6305, informação 90, quadrante para Guarulhos, 504. Questionamento 3105, só um minuto, copo. Fala, tomador, boa tarde, do 4196. 4196, via Alfa, chamando de presidente. Via Alfa, chamando de presidente, tá tranquilo. Informação novembro, exposição 2, autorização para Natal. Gente, o número 2, com 1256. 256. Pouso, Rodolfo Cabral. Rodolfo Cabral, frequência livre dos 345. Bravo. Ação 3805 no 63, Galeão, 3 horas e 40. Isso vem ainda, ponto de história 1-9, decimal 95, 1002, no ajuste, bom voo. Se a senhora, 1012, direita, índia, 1895, obrigado. Azul 4196, via Juliette, portão 03. Juliette, portão 03, 4196. Estou no cenário 63 para a costa, chamou? Décimo 5, Guarulhos 360, decola da 10, curva direita. Da Eule da Morte, a saída, Pêsulo 10, primeira aerovia, após, prossiga conforme a rota. Piraí, Umbar, Pêsulo 44, prossegue conforme, 5003, 1934. Confesso que eu não fui na entrevista. Alinha e mantém cabeceira no zero, então 3805. Certo, alinha e mantém 3805. Pode chamar para o portão 4. 3805, autorizada a decolagem 1-0, vento 1-60 graus 89. Gente, livre decolagem 3805. Certo, mantém. Decola 10, 5-6, copia? Sim, 1-2-5-6. Natal autorizado, 370 é o nível, decola da 10, curva esquerda, perfil de saída Pulca, transição de pá, aperto 1-0 via. Aciona 5-5-6-6 no transponder, 1-9-9, decimal 3-5, controle. autorizado 370 para Natal, saída Bocas de Mar, Santos Zulu 10, decola 10 com curva direita. Transponder 5562, controle 19935 com 1256. Confirmando curva esquerda, após a decolagem, reporta pronto, portão 2. Curva esquerda, afirmativo, curva esquerda, Pucaracaju. Vai chamar quando pronto, gol 1251. A saída é Puca, transição de Zipá, ok? Passa por Jamo. Pro Puca, Zipá, estamos prontos, gol 1251. Mantenha aguardando a liberação do gate. Paulo Salvador, 3193, frente da hora, Satã, São Roberto. Zero. 3805, contato radar na decolagem, subiu, mantenha 340 após 2000, voo Ileta. Só mantenha 340 após 2000, Leda, grava, então 3805. Fala Salvador, boa tarde, é o 6142 da semana. Repito, se possível, se está lá. Manhã 42, é número 2, aguarda 4, para Recife. Ok, obrigado. Seria Puca, Caju? Afirmo. Tá 3193, pronto, copy. 3193, na escuta. Galinha autorizada, 360, decola da 10, curva direita. Perfeito, saída da EL, Lederume, UP November 857, primeira aerovia. Após prosseguir conforme rota. 50 no 5, controle 1935. Galinha autorizada, Galinha 360, UP November 857. Decola da 1-0, espera a curva direita, saída da EL, Lederum. Responde 5-0, no fim. Controle 309, 31. Correto, tá pronto, porção 9. Na 6142, cópia. Copia 6142. Recife autorizado, 350, decola da 10, curva esquerda, perfeito saída Puca, Gema após Aracaju, Upper Zulu na 7 aerovia. A China 5023, controle 199, decimal 35. Autorizado Recife, 350, decolando da 10 com a esquerda, Puca Jamo Caju. Vamos do Lupo no 7, 023 Sanfone, 59, decimal 35, controle 61421. Correto, chama pronto, portão 5, 61421. Olha, obrigado. Vou 1125, reparo o com 1132. Taverna? Entre no 556. Direita via Índia, ponto de espera 1895, confirmando a transponder 5566. Eu 5 vezes 10 de portão 2. Redor 230, chama em Recife 288, alterna 260. 288, 260, obrigado. Bom dia. Chame Recife em 251, antena 3325. Recife agora, 1251, antena 3325. Boa tarde, tá 3805. Bono 256, autorizado a linha de decolar 1-0, vento 1-6-0 graus 8-9. Autorizado a linha de decolar 1-0, voo 1-0. Autorizado, eu chamei a 3 na 5, na 4, informa para o táxi. Autorizado, informa quando pronto para o táxi, chamei a 3 na 5. Bono 256, decolador 29, chama controle, 119, decimal 3. 1935, 256, obrigado, bom dia. Bom dia. controle, Gol 1256. Boa tarde, Libra 1500-370 na Puca de Bar. 256, contato radar na decolagem, submantendo 370 C da Puca. 370. Lima Uniforme Charlie, mantenha suas condições visuais, nome parecido, foi direto rotatório. Lima Uniforme Charlie, copiou o controle? Informe e descida Lima Uniforme Charlie. 54, assim a identificação, desde mantendo nível 050, autorizado a chegar da Mari. Uno 5, tá com 165 a bordo, autonomia de 4 horas e 40, alterna Galeão, pronto, tá? 165? Afirmo. Direita, já ainda, quanto espera 1895, 1002, não ajuste, bom voo. 1012, direita, 1295 graus, Oxenar 63, eu não sei. Prossiga. Boa tarde, confirma por gentileza o local de estacionamento, a ficha de decolagem e a prevista saída é Puca, transição Zipa. Pista? Ok, sim. Só um minuto pra cópia, o Whisky e Oscar Bravo. Ok, época de paz. Salvador, Oxenar 63, 1-5, ponto esperado no 0, pronto. Oxenar 63, 1-5, autorizado a alinhar e decolar 1-0, vento 1 no 50 graus, 8-9. Autorizado a alinhar e decolar da 1-0, Oxenar 63, 1-5. November em que mais? Ok. Mantém isso de agora, não tem ainda notificação no sistema. Thank you. 256, chame Recife 285, alterna 2545. 285254, obrigado, boa. Boa tarde. Alternado 2545. 254, alternado, obrigado. Ok, pra qual horário? Papa Romeo, né? Papa Romeo, November 8, mais isso? Ok, mais um minuto, guarda a cópia. Patrulha de Salvador, boa tarde, o Xenai 6305, Sael. 6305, acione código 5003 no transponder e prossiga conforme autorizado. Confirme 5003? Confirmo. 5003, Oceanair 63, 15. Tema uniforme Charlie, disse para 1.510, altímetro em Salvador, 1.012. Controle, é possível coordenar a proa direto de Mótima para o Xenai 6305? Aguarde. Controle, gol, 1.256, voltando. 256, prossiga. Ah, negativo contato na frequência anterior. Rede novamente, 2.085. Alterna 2.545. Caso negativo, retorne ao frequência do controle. Tá, tentaremos aumento só para cima primária? 2.685 ou 2.545. Sobrevoo. Ok, thanks. No 5, voe pro Bave. O Bave direto, Oceanair 63, no 5, grato. Ele confirma, é pro Bave direto, Oceanair 63, no 5? Correto. 3154, livre LS, vista para 12 mil pés, altímetro em Salvador, 1012, chama estabilizado. Uma estabilizada, descida sem restrições a 2000. Certo. Obrigado. November aqui, Mike. Costa. Salvador, Salvador, autorizado, TGL em Veracruz por volta em risco, decolagem da 7 com curva direita, corredor Oceano no meu pé, estacionado 0134 e 1935, controle. No pátio 4, confirma? Será um ataque de decolagem 1895, 1012 no ajuste. Bom voo. Solo Chané 6142. Autorizado, autorizado. Chama ataque 6142. Solo Chané 3193 para o pushback, acionamento no 9. Autorizado, 3193, chama táxi. Fala com 6142. Prossiga. Tá pronto o pushback acionamento, senhor? Só peço a gentileza que a gente já pediu. Chegou ainda o operador de pinga. Agora você vai dar uma dica pra gente. E aí, você está. Obrigado, já tá pronto. No 097, sem identificação, desse manter o nível de voo 040, beleza da chegada, bom. 040, identificou, bom, centro aqui, voo no 097. Outro de Salvador, bastante voo 966. Passando identificação, desse mantém o 050, autorizado a chegada, Mário. 050, Mário, 965. É 315? Prossiga. Estamos subindo aqui, pega. Acena 2300, velho. Vamos, tráfego. 12 horas, 50 milhas, mantendo 190 com destino a Salvador, equipamento é um Charlie 130. Entrega uma razão mínima de 3 mil pés por minuto para superá-lo em altitude. Gente, vai ser então 3 mil metros, 3 mil pés por minuto, vou chegar em 63, eu não sei. O Salvador, o azul, 4065. 3465. Assistente da OSCA, senhorita, coordenação Campinas. Ok, prepara a saída da Eola da Morte, vai guardando o ponto. Sim, prepara. Salvador, 4-0-6, contato. Salvador, Júlio, gente, informe na rotatória, Lima, informe Thiago. Localizador da 3154. 3154, complete aproximação ILS, chame a torre Salvador em 118 decimal 95. 118 decimal 957. Já escuta? Ah, escuta. Ok, já foi solicitado junto à Infraero que fosse um operador de finger. Vou solicitar que mantenha a posição por mais alguns instantes. Estou com tráfego da... já finalizou o pushback no setor sul. Assim como mesmo cruzar a retaguarda em coordenação com a equipe do solo, o CNC. Ok, após a aeronave da TAC, vai passar na retaguarda. A gente vai iniciar, já te agradeço. Agradeço a sua aí pela solicitação. Você está em movimento. Obrigado. Tango 9, Mike, autor.